Converso agora aqui na CBN com o Luciano da Silva Ferreira, ele que é gerente comercial dos hotéis da rede Viale Hotéis, aqui em Foz do Iguaçu, duas unidades. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes aí. Grande satisfação estar presente aqui e poder passar um pouquinho, né? Falar talvez um pouquinho das novidades aí de ambos os hotéis, né? E estamos numa época bastante propícia, inclusive, para a hotelaria, né? Primeira cidade cheia de eventos. Inclusive, no Hotel Viale, nessa semana, a gente acompanhou a realização de eventos. E é uma época em que começa, né, esse período aí de férias escolares, já agora a partir de dezembro, e aumenta também a lotação nos hotéis aqui da cidade de Foz do Iguaçu. A rede Viale conta com duas unidades hoje aqui na cidade, né? O Viale Cataratas, ali na Avenida das Cataratas, e o Viale Tower aqui no centro. Como é que vocês estão trabalhando esses dois produtos, pensando no mercado nacional e internacional? É, sem dúvidas. Você tocou num ponto muito interessante, né? É uma época muito boa, né, que a cidade tem vivido. Passamos por um momento um pouco difícil na época da Copa, né? Não foi o que nós e acho que talvez todo o mercado ou o Brasil esperávamos, né? Mas houve uma pequena reação, a expectativa é sempre das melhores. Esse mês mesmo de novembro que passou, tivemos alguns grandes eventos. Para dezembro também temos expectativas boas para eventos em ambos hotéis e para o ano que vem da mesma forma. O Viale Cataratas é um hotel relativamente novo, já esse ano ele fez 6 anos, completou 6 anos de construção, e a novidade aí, que acho que todos já conhecem, já sabem, é o Viale Tower, localizado ali no centro da cidade, que iniciou agora as atividades fazem 7 meses, esse ano também. Então são dois produtos muito interessantes, cada um com suas características, né, seus diferenciais também. O Viale Cataratas muito mais voltado, eu diria assim, para o público de eventos e também para o público de família, até mesmo pela estrutura que nós temos aí. E o Viale Tower um pouco mais com o corpo de hotel corporativo. Mas é claro que no nosso destino a gente consegue abranger todos os públicos, né? Como você havia dito, tanto o nacional aqui, que vem a trabalho, e muito também o pessoal que vem a passeio, a lazer mesmo, pela localização ali. E claro, o estrangeiro, que é um destino muito procurado aqui, que também nós temos esses dois públicos em ambos os hotéis. E o Viale Tower, ele fica na Avenida Jorge Schmelfenger, aqui no centro de Foz do Iguaçu, um prédio que foi construído novo, né, inteiramente construído, projetado para ser um hotel aqui no centro de Foz. Como é que foi essa decisão justamente de construir uma unidade hoteleira nesse ponto aqui de Foz do Iguaçu, Avenida Jorge Schmelfenger, que é se não o principal eixo de lazer hoje em dia na nossa cidade? É, sem dúvida, foi uma grande oportunidade, né, que o grupo enxergou e até mesmo dessa demanda que houve aqui em cidade, aqui em Foz do Iguaçu. O pessoal fez o certo, fez esse investimento com muito carinho, com muita atenção, em todos os detalhes. Tivemos muito êxito nesse investimento, né, e já estamos colhendo já os frutos desse trabalho, né, e também desse investimento. A localização, como você mesmo disse, é excepcional, próxima a todos os pontos ali comerciais, bares, restaurantes, então é um produto muito interessante que já está no mercado ativo aí e já estamos colhendo esses frutos aí, né? Falando do mercado corporativo, uma das apostas aqui de Foz do Iguaçu é a questão dos eventos, sejam eventos desde grande porte até eventos aí de menor capacidade. Vocês estão trabalhando também com este público, tem opções de salas, como é que vocês projetaram tanto o Viale Cataratas, que também é recente, né, são 6 anos de operação, como também o Viale Tower? É interessante. Nós temos uma equipe hoje formada, né, do próprio grupo Viale. Temos executivo em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul, no Porto Alegre, no Nordeste, enfim. Toda essa equipe treinada e preparada para estar fazendo a captação desses eventos lá fora. E, claro, dando esse apoio, essa ajuda também ao próprio Convention Bureau e outras entidades que fazem esse trabalho de divulgação também, para cada vez captar mais eventos para o nosso destino, né? E a gente que, por outro lado, dando esse suporte, né, essa estrutura, para que esses eventos possam ser realizados. O Viale Cataratas conta com um salão com 500 metros quadrados, um pé direito de 6 metros, podendo receber eventos até com 450, 500 pessoas em formato auditório. Também existem salas moduláveis, aí, então a gente consegue se adaptar ao perfil do cliente dentro do Viale Cataratas. No Viale Tower é uma sala um pouco menor, mas com capacidade para até 180 pessoas em auditório. Então é um belíssimo produto também, levando em consideração a localização, mais uma vez. Então são dois produtos que existem essa parte de eventos que a gente está trabalhando muito bem. E sem falar que nossa maior especialidade também, que são os eventos sociais, casamentos, aniversários, enfim. Nossa equipe já possui um grande know-how nesse segmento. E agora o Viale Tower entrando também, pequenos, menores eventos, mas com especialistas, né? Especialistas que estão lá à disposição para cuidar desses eventos aí. E esse é um ponto que eu chamo a atenção, porque normalmente aqui em Foz do Iguaçu, quando falamos aí de, por exemplo, eventos como casamentos, né, nós vimos a construção aí nos últimos anos de vários salões, né, distribuídos ao longo da cidade, mas eu, pelo menos, sempre tive a percepção de que a hotelaria explorava pouco ainda esse segmento na comparação com outros locais. Foi uma aposta de vocês justamente percebendo algum tipo de lacuna no mercado? Também, exatamente. Grande parte do pessoal da equipe já vinha com essa experiência também de outros hotéis, né? O que a gente fez foi investir, né, nessa estrutura e também trazer pessoas especializadas nisso, para que a gente pudesse cada vez mais oferecer um serviço de boa qualidade, um bom atendimento, uma boa infraestrutura para as pessoas que buscavam justamente esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, né? Então foi aí que nós encontramos a oportunidade e investimos, e continuamos investindo, né? Acho que essa é a ideia. Temos pessoas ali mesmo na parte de alimentos e bebidas muito competentes, com muita experiência, né? Então, eu acho que isso está ditando aí o sucesso de ambos os hotéis nesse sentido, né? Estamos fechando agora o mês de novembro, segunda-feira já começa dezembro e fica aquela expectativa pela alta temporada, pelo período de férias aqui no turismo de Foz do Iguaçu. Vocês estão trabalhando também com produtos específicos para esse período? A expectativa é muito interessante, né? A gente tem preparado toda a parte de infraestrutura do hotel também, na parte de lazer, nas piscinas, para poder receber justamente o pessoal que está vindo para Foz do Iguaçu, escolhendo o nosso destino para passar o momento de lazer, para relaxar, enfim, aproveitar, né? Então está aberta a temporada verão. Mesmo os hotéis sendo novos, fizemos algumas adequações para melhorar ainda mais, né? Preparar ainda mais os hotéis para o pessoal que vem a lazer. E a expectativa é muito boa. Já temos algumas datas aí, já com disponibilidade já fechadas, né, para venda. Então, ou seja, a venda tem sido muito interessante. O pessoal que conhece já os hotéis Viales, estão acostumados, já fizeram reserva, já estão voltando. Vale lembrar aí a dica, né, tentar resolver o quanto antes, não deixar para a última hora, que realmente são os poucos apartamentos, né? Tanto agora para o mês de dezembro, quanto principalmente para o mês de janeiro, que vem entrando aí também. E o levantamento do Sindicato de Hotéis aponta uma média aqui em Foz do Iguaçu acima de 70%, quase 80% já de ocupação nesse período aí, pensando, né, projetando esse final de ano. E a gente sabe que quando chega ali, principalmente o período entre Natal e Ano Novo, os hotéis lotam aqui na cidade. Como é que vocês estão também com relação a isso? Não, isso é verdade. No nosso hotéis particulares, entre Viale Itaúra e Viale Cataratas, a gente já está com uma ocupação garantida já de 98% desde praticamente agosto desse ano. Então, acho que saímos na frente com a divulgação antecipada, com uma tarifa boa, muito interessante também, com um bom serviço. O Viale Cataratas vai continuar servindo o pacote com 3 diárias e com a ceia, com as festas, show de fogos também. O Viale Itaúra, esse ano, a princípio, entra somente com hospedagem, né? Não vamos fazer festas por enquanto, até porque o hotel é novo. Mas, mesmo assim, surpreendeu, porque, como eu disse, desde agosto os pacotes já estão praticamente lotados, já estão praticamente vendidos. Então isso é muito interessante. Eu acho que entra justamente dentro do estudo, né, que em termos de ocupação. Então ainda estamos tendo sucesso também. Vale a pena investir nesse mercado em Foz do Iguaçu? Até uma pergunta que eu sempre faço quando converso com os profissionais de hotelaria, porque a gente notou aí nos últimos anos, né, uma necessidade de investimentos e muitos hotéis, muitos empreendimentos fazendo justamente grandes obras, pensando no cenário futuro do turismo aqui de Foz do Iguaçu. Tem correspondido até o momento? Sempre vale a pena. Eu acho que vai sobressair quem estiver investindo, quem estiver se especializando, né? Esse é o nosso lema. Apesar dos hotéis serem novos, a própria diretoria, todo o grupo está preocupado com isso, né? No sentido de melhorar, de aperfeiçoar nosso serviço, para não deixar acontecer como talvez tenha acontecido há um tempo atrás, deixar o serviço cair. Isso que a gente não quer. A gente quer cada vez alavancar isso, né? Investir nesse produto de serviço, para deixar cada vez mais aí o serviço melhor e aumentar o padrão aqui do nosso destino de serviço, né? Quem quiser saber mais a respeito das opções do Grupo Viale aqui na cidade de Foz do Iguaçu, como é que pode fazer? Nós temos o nosso site, inclusive foi reformulado agora recentemente, é o www.vialehotéis.com.br, ou até mesmo pelo nosso telefone direto, né, com o DDD 45-2105-7200. Vamos até repetir o número aqui para quem está nos acompanhando, é o 45-2105-7200. Conversei aqui na CBN com o Luciano da Silva Ferreira, gerente comercial do Grupo Viale Hotéis aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço, obrigado a todos e estamos à disposição.